abraço é tão gostoso, já que cê não sente. Dá ele pra mim, deixa ele pra mim. Esse seu beijo zica, se encostar na minha boca bate, fica. Sempre bate, fica. Esse sorriso é arma letal, tapa na reta, me atinge o primeiro. Me derrubou quando abriu, já quero o ano inteiro. Você sem roupa é brisa boa. Viaje pro resto da vida, pro resto da vida. Aqui ou lá, até sem decolar. Não há volta no mundo se a nave for seu corpo. Aqui ou lá, se acaso cê voar, cê volta pra pousar aqui no meu aeroporto. Aqui ou lá, até sem decolar. Não há volta no mundo se a nave for seu corpo. Aqui ou lá, se acaso cê voar, cê volta pra pousar aqui no meu aeroporto. Aqui no meu aeroporto. Felipe Araújo, Léo Santana, faz o L gigante. Tamo junto. Olha só. Esse sorriso é arma letal, tava na reta, me atinge o primeiro. Me derrubou quando, oi, já quero o ano inteiro. Você sem roupa é brisa boa. Viajei pro resto da vida, pro resto da vida. Aqui ou lá, até sem decolar. Com a volta no mundo, se a nave for seu corpo. Aqui ou lá, se acaso voar. Cê volta pra pousar aqui no meu aeroporto. Aqui ou lá, até sem decolar. Dou a volta no mundo se a nave for seu corpo. Aqui ou lá, se acaso cê voar. Cê volta pra pousar aqui no meu aeroporto. Aqui no meu aeroporto. Valeu, galera! Muito bom, Felipe Araújo!